consolidada da escola. Temos sempre, pelo menos desde que eu estou na presidência da EPTA Oliva, foi um curso que teve sempre alunos, e é um curso que faz um trabalho muito importante ao nível da promoção, não só da região, mas também, se calhar, nos locais onde vamos e onde depois partilhamos as nossas visitas técnicas, muitas vezes também alguns momentos de lazer que fazem parte da nossa estratégia, e também é uma forma de nós realmente divulgarmos os locais por onde passamos, mas sobretudo também divulgarmos aquilo que são as potencialidades da nossa região. E esse é um trabalho que tem sido feito muito bem por este curso de turismo. Também não faria sentido se não fosse assim, mas eu acho que, acima de tudo, o mais importante é realmente os alunos do curso sentirem que realmente estão num curso onde fazem aquilo que gostam. E este é daqueles cursos que os alunos que frequentam o curso, e também para quem eu dou uma palavra a todos aqueles que nos estão a ver hoje, gostam do curso. É daqueles cursos que nota-se perfeitamente que os alunos gostam bastante de frequentar este curso, e, tal como eu disse, ao longo dos anos temos sempre novos alunos a entrar, e este ano não será diferente, de certeza, porque estamos convencidos que, apesar de tudo aquilo que se tem falado sobre o turismo, e também hoje a ideia era desmistificar um bocadinho essa ideia, e penso eu, e no final cá estaremos para concluir isso ou não, que certamente o turismo continuará a ter grande futuro e continuará a ser uma área de grande aposta para os mais novos, porque eu dizia isto até há uns tempos atrás, há dois meses atrás, como é que nós, quando falamos aqui entre nós sobre a nossa oferta formativa, como é que nós vamos dizer aos nossos alunos e aos pais dos nossos alunos para irem para um curso de turismo, quando nós na televisão só ouvíamos falar que estava tudo fechado, que não sabíamos quando é que íamos reabrir, que as fronteiras estão fechadas, que o turismo que vai sofrer bastante. E, portanto, a ideia também é, obviamente, darmos aqui todos um sinal de esperança para quem nos está a ouvir, de que temos todas as condições para voltar a ser um país rico na atividade turística, e que é uma área de formação que nós aconselhamos e que tem futuro. E, portanto, esse também é um dos nossos principais objetivos.